você eu digo oi. Enviar ela do céu. Boca cor de mel. Não chore, Bárbara, você é meu pudim. É tão legal pra mim, mas tenho que sair pelo mundo e fazer coisas nobres. Te levarias, mas não falas francês. Bárbara Peixe Boi, por favor, não vá. Eu preciso, não, sim, não, sim, não, sim, não. Sim, sim. Bárbara Peixe Boi, Peixe Boi, Peixe Boi, pra você eu digo oi. Digo oi, digo oi. Enviada lá do céu, enviada lá do céu. Boca cor de mel. Aprendeu? Mimi, Jesus e Peixe Boi, viu? Mimi, mon ami, sabia que ia conseguir. Isso me faz sorrir. Agora podemos sair pelo mundo e fazer coisas nobres. Sim, mas antes, Bill, por favor, me leve ao baile. Oh, Bill, por favor, me leve ao baile. Não sei dançar. Não sabe? Não. Preciso ir. Por favor, não vá! Preciso, não vá! Por favor. Não! Sim! Não, não! Sim, sim!